mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Descobertas. Descoberta em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h07 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, heureux de vous retrouver après 2 mois d'absence. Donc moi, vous m'avez manqué, je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous, vous m'avez manqué. Donc voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 mai 2024. Et avant de commencer l'émission, je voudrais tout simplement remercier Sylvia. Sylvia qui m'a remplacé pendant ces 2 mois. Et je sais qu'elle l'a fait très très bien. Donc un grand merci à elle. Et je lui suis très reconnaissant. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors, tous ceux qui ne peuvent pas nous écouter en FM sur le 96.2, ils peuvent aussi nous écouter sur le site internet qui est le www.radio-arc-en-ciel.fr. Ceux qui sont en week-end, donc c'est un week-end un peu prolongé hein, cette année. Voilà, on a eu deux jours de repos dans la semaine. Donc profitez-en bien parce que normalement, à partir de demain soir, on commencera à avoir des orages et aussi pour dimanche. Et on commence tout de suite avec une chanson de Adriana Lua, Nemes Olado. Essa noite fazer o que ele fez, meu esquema calculado com perícia, aceitar fosse quem fosse, se rolasse algum rolê só pra me vingar do que não superei no meu peito, sem direito me trair sem ter razão. Mas voltei atrás do que planejei quando vi ele e ela frente a frente no salão. Tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que atrás coração tinha rolado. Minha revanche planejada, tão saudade quando ele se sentou na mesa ao lado. Ai, tanto boteco na cidade, porque fui logo naquele que a traição tinha rolado. Minha revanche planejada, tão saudade. C'était Agathe Tabunito et on poursuit tout de suite avec Marcus Mulher de Minha Vida. On écoute Marcus. Música. casa, ela me liga e me pergunta se pode passar lá. Está carente, precisa de carinho. Eu sou o homem que ela quer se entregar. No dia a dia ela trabalha pra caramba. Ela não gosta de balada e de bar. Prefere ver um filme aqui no meu sofá. Dormir de conchinha depois de me amar. Que mulher é essa? Louca e atrevida. Que mulher é essa? É a mulher da minha vida. Que mulher é essa? Que adora colo. Que mulher é essa? É ela que eu adoro. Eu adoro. De carinho, eu sou o homem que ela quer se entregar. No dia a dia ela trabalha pra caramba. Ela não gosta de balada e de bar. Prefere ver um filme aqui no meu sofá. Dormir de conchinha depois de me amar. Que mulher é essa? Louca e atrevida. Que mulher é essa? É a mulher da minha vida. c'était Claudia Nayara, je crois que je le dis bien, et c'est le titre de la chanson, c'est Rumba Cian. Et on poursuit avec Kalem. Kalem, le titre, c'est Emmène-moi. Donc Kalem, l'étoile montante de la musique portugaise, surtout à l'étranger. D'ailleurs, qui seront à l'accord Arena, je crois, à Paris, au mois de janvier, je crois. Donc on écoute Kalem, Emmène-moi. E ninguém quer ficar só. Deixa-me entender. Ao fato me intencionar. Se fico mal a contigo. Que me gelena de cor. Liberte la terra em paixão. Je te vejo lá de hoje dimanche. Je te marche de mer comme un enfant. Oh, mais va. Meu barco on ira. Bali, Bali, oh, Lisboa. Je suis avec toi. Emmène-moi. Il n'y a pas d'onde de vache. La honte de la télévage. Le cœur du chat au cœur de titi. Emmène-moi. La maison, moi la faute. C'est le carton jaune si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. J'ai aussi pour toi l'émeraude. Je m'appelle parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, il n'y a pas. T'es le premier. T'es l'invité. Dame, c'est moi, je me baise. Je te donne un lit au dimanche. Et oui, c'était Kalem, Emmène-moi. Et on continue avec José Mello et s'était demandé de jurons pour sa maman, pour moi-même et pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et on écoute donc José Mello et le titre c'est. Excusez-moi, je reprends au bout de deux mois. On déstase et ça tatoue. Donc on écoute José Mello. O cabelo, eu gosto de solto vê-lo, pois que fica muito bem quando nele dá o vento. Que lindo é o teu cabelo, que chega até à cintura e vai adornar teu corpo, realçando tua formosura. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. Passas pela rua, sente inveja uma das flores, só para ver a tua cara debruçada na janela. Que cara linda é a tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, essa é a minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar.

vidas. Tua pecada está ratada das comidas. Há tanto tempo que me dás nenhum patado. Isto se assim continua, vou-te tapar o lado. Eu vou a mato, a malhada em Acarumba. E chego a casa que sabe és um gazumba. De dia em dia ainda nem durmo com ela. E ela se me lapa, me faz-me logo uma barrela. Mulher ingrata, de tanto me castiga. Tua pecada está ratada das comigo. Há tanto tempo nem me dás nenhum tostão. Isto se assim continua vai haver revolução. Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo. Só eu então sou feliz por um canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa, eu passo a ferro. E quando chego a casa ainda ouço tanto berro. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua facada está ratada das formigas. Há tanto tempo, que me dás um tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução. Já há tanto tempo, que nem me compras um fato. Ando com este pouco roubo, eu ando quase encarrapado. Tenho uma camisa com os perigos engomados. E as cuecas todas rotas que ela me rompeu no fado. Mulher ingrata, que tanto me castigas. Tua facada está ratada das comigo. nunca se arrisca. Se a mulher está mal disposta, eu já nem como nem pisca. Se a mulher está mal disposta, já nem como nem pisca. Força valente, eu nunca mais aguentava. Era esta tinha de comer e também muita porrada. Era esta tinha de comer e também muita porrada. E na vida não faz nada, alguma coisa se passa com a mulher que lhe dá porrada. Se ela ganha para comer, só se a massa cai da lua. Ou então anda a vender a sardinha pela rua. Ou então anda a vender a sardinha pela rua. Ou então anda a vender a sardinha pela rua. Ou então anda a vender a sardinha pela rua. Señor. calço telo a Senhora da Luz. Se eu me possuía avec Nuninho Navarro e Nazarinho Navarro, um verdadeiro amor. Avec José Amar e Lúcia Pérez, e eu te prometo. Que vuelvas a brillar como lo hacías tú, que vuelva tu sonrisa tan llena de luz. Y esa felicidad que se te fue apagando en el fondo del alma. Que voltes algún día a deixarte amar por alguien que no fin te quiera de verdad. Y pela vida inteira seja a primera razón da sua vida. No vale a pena continuar así sofrendo. Cuando amor acaba encher meu coração dessa felicidade que se apagou no fundo da alma. Seguir sufriendo. Si el amor se acaba, es mejor cortarlo a tiempo. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Et on continue avec Edouard Santa Anne, Too Much Beaucoup. Il est 18h03 sur Radio Arc-en-Ciel et vous êtes toujours avec Manu dans l'émission Descouverte. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas filhas, americana, viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, e I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime. I love you. Too much, beaucoup. Too much, beaucoup. Sei dizer, je t'aime. I love you. Too much, beaucoup. Too much, beaucoup. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Ai, basta, basta salvar os dedos. Ai, basta, basta dar-lhes atenção. Ai, basta, basta dançar com eles. Ai, eles ficam loucos, loucos da paixão. Ai,

viagem só de ida. Faz assim, uau, eu vou ficar como é. Se tu saíres da minha vida, eu perco tudo, perco a vida. Minha bebê, bebê, bebê, bebê, não faz assim, ué. Bebê, bebê, bebê, bebê, não faz assim, ué. E quando mexes a cintura, eu não consigo controlar. Só pode ser macumba. Minha bebê, bebê, bebê, bebê, não faz assim, ué. Ué, ué, ué. Minha bebê, bebê, bebê, bebê, não faz assim, ué. Talvez pensando noutro.

da mãe, minha mãe querida. Eu estou contigo sempre, toda hora, onde quer que esteja. Que Deus te proteja, que Deus te proteja. Et oui, c'était Luis Flipres, Minha Santa Mãe. Et on poursuit avec Luigi, Sou Eu. Et il est 18h39 sur Radio Arc-en-Ciel. On arrive presque à la fin de l'émission. Desatar os laços por um simples nó cego. Não queres dar a ver atitude insana, trocar quem se ama, capricho do ego. Sabes que não estou assim, noite e madrugada. Quando alguém me abraça, teus braços eu sinto. Tenho medo de assumir e por isso escondo. Nosso orgulho é louco, bandido. Quando a noite chega, que tu desejas, amor, sou eu. E para além da cama, que tu mais chamas, amor, sou eu. Já eu sinto mesmo, também te nego, mas tudo meu. Só quero que é teu, desde o nosso Deus, só existes tu, só tu e eu. Chega, que tu desejas, amor, sou eu. Diz-me outra vida, que tu precisas, amor, sou eu. Calçada.

vi mulheres bonitas da Austrália ao Japão, mas só a portuguesa tem tão bom coração. Andei pela América e pelo Canadá, mas como a portuguesa eu não encontrei por lá. Fui a França e à Suíça e fiquei com a certeza, por mais belas que sejam, não há como a portuguesa. Ela tem um encanto natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. Tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. Eu e Eduardo Santa Ana, mulher portuguesa. Et on continue, on dirait même qu'on va finir avec cette chanson de Roman, A Vida que se lève, et elle est pour mon ami Abilio, qui vient de m'envoyer un petit message. C'est trop mignon ce qu'il vient de m'envoyer. Je le remercie. Et comme on dirait en portugais, je lui fais un grande abraço et à bientôt. Merci Abilio de ton petit message qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est pour toi cette chanson. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont appelé pour comme ça faisait longtemps que j'étais pas là, que je suis revenu, pour me dire que c'est bien de m'entendre. En tout cas, ça m'a touché, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, je vous remercie alors je suis désolé si j'ai pas pu répondre à tous les gens qui ont voulu m'appeler, parce que des fois j'étais déjà en ligne quand on m'appelait. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. Merci de nous écouter. Voilà, Radio Arc-en-Ciel, c'est ça, c'est ce qu'on veut, voilà. De temps en temps, vous nous appelez, vous nous dites un petit peu. Vous pouvez aussi nous critiquer, hein, parce qu'on fait pas que des choses bien, hein, et on accepte tout. En tout cas, pour ma part, moi, je vous remercie de ces appels et de ces messages. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, de 17h à 19h. Mais avant de partir, j'ai un petit message à passer. C'est un petit message justement pour l'événement qu'il y a justement dimanche prochain à la cathédrale d'Orléans, hein, les pèlerins du Loiret à la rencontre de Marie. À 15h30, il y a le chapelet récité. À 16h, il y a une messe présidée par Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans. 17h. Procession de l'adieu. Donc voilà, rendez-vous le 12 mai à la cathédrale d'Orléans pour tous les pèlerins, tous les gens qui veulent s'y rendre. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et je vous dis, on termine avec cette chanson Vida que se lève. Et juste après, vous retrouverez Albino et son émission Mavrica. Bon fin de semaine, bonne fin de semaine, à vendredi prochain. Deixarmos passar, pois afinal de contas resta só uma certeza, o que se leva desta vida, é a vida que se leva. É não pensar. Pensar duas vezes no que os outros vão pensar, é passarmos pelo tempo sem o deixarmos passar. Pois afinal de contas resta só uma certeza, o que se leva desta vida é a vida que se leva. levantar o pé, ir mais devagar. Contactez le 02 38 43 48 00. Não quero mais viver assim. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.